Segura agora. Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar na porra. Liga aí, chega, então. Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar na porra. Liga aí, sangue bom. Liga aí, sangue bom. Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar. Morde quem quer, se ofende quem veste, a cara pulsar. Ideia certa, conversa de malandro não faz curva. É transparente, cristalina, não é turva. Segura o meu B.O., eu quero ver se você segura. A bronca é embaçada, responsa na quebrada. Camorra na parada, te apresento a rapaziada. Fazendo um som, Max, o DJ Leverson Guedes, meu chegado ao meu lado. Mano, nem eu, Anderson, cabuloso, nervoso na rima. E longe da vida bandida, surpreendendo a sua expectativa. Quatro elementos, disposição virótica, psicótica, expõe a minha ótica. Meu ponto de vista, sai fora em balista. Se liga na fita, paga pau de simpatia. E o vírus que vicia o pensamento está no ar, na água se prolifera pelo vento. É pai pum, cê tá ligado, o impulso imediato no ato exato. Se liga no fato de que cheguei pra incomodar. Vim pra somar, não sou impar nem singular. Na minha banca tem uma pá, é nova escola que mando pra valer. Vem ver, vem ver, chega do vem ver. O movimento explode e crescer. Impulsionado, embalado, mesmo sendo injustiçado. Defesa dos mais fracos, sempre na sede de vencer. As barreiras postas pelo sistema não tema. Represália sempre onde vir. Pra nos fazer desistir, temos que resistir. Investir numa melhoria de vida que traga um pouco mais de paz em nosso dia a dia. Camorra! Só que isso desce, vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Camorra! É só que isso desce, vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Camorra! É só que isso desce, vê se não se esquece. Liga aí, segue bom. Camorra! É só que isso desce. Procedente, responsa agora, prevalece. Pra você que é visual, auditivo ou sinestésico, o nosso som funciona como um anestésico, uma espécie de hipnose coletiva, te causando alucinações auditivas. Liga, liga, Ney, liga o nosso som. E pedra sob pedra, sem pressa, se levanta a construção. Misturando a disposição com o cimento, temos a solidez, firmeza no movimento. Paredes pinceladas com tinta e proceder o chão de taco de responsa, pra se poder correr, brincar, colher flores no jardim dos sonhos, onde as ruas não são pavimentadas de abandono. A rede na varanda é tecida de esperança, e o cartão postal da casa é a paz depositada na cerca branca, que não tem a função divisional. E se quiser polir no meu quintal, pendure suas ilusões ainda úmidas no meu varal. Veja se não se esquece, o respeito prevalece. A base de tudo, usamos a humildade como alicerce. Essa casa é como o nosso orgulho, nunca cairá. Pode vir tempestade, polícia atormentar. Nossas crianças brincarão sossegadas. Faço desse sonho uma meta a ser alcançada. Construa um lar em sua casa, própria ou alugada, de favor ou emprestada. Faça de lá o seu reino de paz. Corra atrás, corra atrás. Maluco, você é capaz. Camorra! Só que isso desce, vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Camorra! É só que isso desce. Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar. Camorra! É só que isso desce, vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Camorra! Segura agora a bronca, pois o bicho vai pegar. Essa apresentação, Cleverson Carlos, fora do compasso. Tô tipo injuriado, meio revoltado, indignado. Mataram ainda ontem meu chegado. Eu tô tomado pela ira, maluco não vem na minha. Tomaram o cara por causa de merrequinha, mesquiarinha, farinha, tretinha. Que o mano que tava com ele no carro devia. Passatinha azul, cribador de bala, Java rural, filhos da terra, serra pelada. Quebrada embaçada, nem sempre se tem sucesso. Principalmente se tem um certo envolvimento no movimento. É só neurose, tormento, vigilância. Maluco foi, deixou a mulher com duas crianças, vingança. O outro foi pra roça no hospital. Eu já previ esse final, afinal, onde vamos parar? Em cada esquina tem um nóia, em cada esquina uma boca já. Me joguei dessa faz tempo, pode crer, conhecimento de causa. Você pode me entender o porquê, e eu mando a ideia certa pra constar. E que a pulha é o C-A-M-O-R-R-A. Me tirou, tirou meus parceiros do crime. Concordo antes de se remediar, se previne. Remediei a tempo, fui ligeiro pra me safar. O destino é certo, não há como improvisar. Escolho outro caminho pra trilhar, antes que a casa venha desabar. Chegado, tente sossegar. Vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Na porra! É só que isso desce, vê se não se esquece. Procedente, responsa agora prevalece. Na porra! É só que isso desce.